da posição coral, mantenha o 075 voando para os corredores e foca no ponto ideal de descida. O ajuste no 097. 4065, informação Mike, confere, pronto, copy. Afirmativo, pronto. Azul 4065, autorizado Campinas, via Upper Zulu na meia até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Via autorizado 360, saída da Eule, da Brice, pistão 90 com primeira curva à direita. Acione 5556, frequência do controle 120, décima 8. Gente, o Azul 4065, está autorizado Campinas, nível de voo 360, viatura Zulu 6 até Bravo até o Zulu, após segue rota do plano. Decola no zero, com curva à direita, subida da Euleda Bridge. Transponder 5056, com transição vazia no ponto 208, está na posição 3, Azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para puxa falamento, portão 03. Passaremos para. 219. Polo no 648, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Oceana 63 no 5, controle. Fere, confirme em parte, pista que decola. 63, 15, Salvador. Oceana 63, 1 no 5, controle, Salvador. Azul 4112, autorizado o final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. O ajuste 1097. 2000, para o localizador, autorizado o procedimento, 4112. Oxané 6315, controle Salvador. Patão Juliette Serra Tango, autorizado Serra, November Golf India, nível 100, saída Arba após direto destino. Pista 107 com primeira curva à direita. Acione 5536, frequência do controle 120, décima 8. So 076, complete final, contact tower at 118.95. Have a nice day. 8095, have a nice day. Chame a torre na frequência 118.95. Caller 076, confirm name in gear. Now we'll hear that one, for 076, thank you. 076, clear to land runway 10, winds 110 degrees 90 knots, confirm landing gear. Yes, landing gear is out, 1076, clear to land runway 10. Confirmation. Chama Recife na frequência 12085 e alterna 12545. Confirme. Desça para 1.510 Delta Serra Alfa, ajuste 1017. Condo 076, please taxi via Alpha Juliet to remote gate 211. Oceané 6315, controle Salvador. Favorizado localizador, azul 4112. Chame torre 1895, tambo pouso, azul 4112. 895, obrigado, boa tarde. Salvador, azul 4112, está no... Favorizado localizador, 2.5 milhas do estado. Sou 4112, está baixado e travado? Não, baixo travado, 4112. Informe baixado e travado, vento 1789. Tá valendo. Capiteiro 1 10, 150 por 12. Delta 10. Slow down. 10, 4112. Azul 4065, ordenando com a equipe de solo, reporte para o táxi. Cruzada direto para Cruz, mantenha-se no corredor Vera Cruz, no 1500 pés. Senhora, poderia reportar novamente? Cortou a mensagem. Mantenha-se no corredor Vera Cruz, no 1500 pés, reporte não através de Vera Cruz. Gente. Azul 4462, boa tarde, sendo minha indicação, chega da Mari, desce e mantenha nível 050. 050, pode Sabe 5856, autorizado Natal, via Upezulu 10, saída Puca, transição Zipar, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5562, o nível autorizado 350. Frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Natal, Upezulu 10, Puca, Zipar, escola da 10, curva à esquerda, 5562. Autorizado 350108. Web 5856, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 05. Reportando. Azul 412, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 2, portão 09. China 6314, good afternoon, call cadence to my arrival, and maintain flight level 060. Espera a minha torre na frequência 118, decimal 95, que é legal no 06, bom voo. No 06, torre 1815, obrigado. Web 5856, no 5, Web 5856, aguarde. Aguarde. Azul 4112, por gentileza, utilize seu táxi. para o portão 08, de forma a possibilitar o push de aeronave está no gate 5 positivo. Você vai reservar o máximo aqui, 4192. Boa noite, 07, boa tarde, espera a identificação, chegada bom, CD se mantém a nível 050. Serra Tango, prossiga. Autorizado o táxi, tá no Pad 5? Pad 5, ciente, autorizado até a papá, chamando a papá para ingresso. Salvador, boa tarde, 240-68, Ponte Cara não ligado, pronto. Ponte 065, a Linda cola cabeceira 10, vento uma centena 12 nós. Ponte 065, a Linda cola, pista no lugar. Ciente, aguarde o copo. Seria a previsão por 5856? 5856. Codés, equipe de solo, reporte para táxi. Quatro, quatro, meia, dois, desça para quatro, mil pés, ajuste no zero, no meio. Quatro, mil, muito bem, seis. Autorizado ingresso, informe pronto para decolagem, Juliette Artango. O 050. China 6314, he cleared at level 050. Victor Mike Quebec, from Copa. Victor Mike Quebec, autorizado Cairo. Corredor Sé, 1.000 pés, pista no 7 com primeira curva à direita. Acione 0161, frequência do controle 120 decima 8. Quebec está com frequências a bordo? Estacionamento da chama torre na frequência 118 decimal 9. Ativo 0 único a bordo, ADI, reporte para acionamento, Victor Mike Quebec, Cosne, reporte para o táxi. Azul 4065, decolado de Salvador ao 08, transfere agora o controle em 120.8 com voo. Muito obrigado, boa tarde, vou chamar 120.8, 4065. Controle Salvador, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída da LB Bridge, submontanha 360. Positiva pela Bridge, ascensão 360. São Luís, que Anki no informe, boa tarde, está na discussão, chega da Mari, desse mantém a nível 060. Pip 5446, prossiga. seguinte, chame Recife na frequência 12685, secundária, correção, 1260, secundária 1288. Vira a descida, 4462. Oh, digo, 73, autonomia. Economia 2 horas e 40, alternando Fortaleza para o táxi. Confirma alternativa? Fortaleza. Ciente, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera, chame a torre na frequência 18 decimal 95, quem negar 906, bom voo. Obrigado. Voo 649, informação em curso é a LAC, pronto, cópia. 50, Roger. Voo 1807, indicada. 2809. Ciente, reduz a velocidade para 2209, Gol 1807. 649, gente, eu faço o check errado, pois seu cotejamento não foi muito compreendido. Cepa de nada 240, Nelson, coloca 1-0, curso na direita, ainda coral, tem um corretivo 22, controle 208, voo no 649. Voo no 649, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 02. Autorizado ingresso e decolagem, pistão 0, vento 120 graus com 089, sem parada, 5856 da Webjet. 5856 da Webjet, parada. Gilete Serra Tango, decolado de Salvador, usino 2, transfere o controle agora em 120, décima 8, bom voo. 08, boa tarde. E o Victor Quebec ali, decola sem parada, pistão 7, o vento 100 graus com 09 nós. 1396, good afternoon, call key dance to my arrival, sending maintain flight level 070. Estabilizou, 4462. Ciente complete final, chame Torre 18 decimal 95, azul 4462. 2 4462. 110? Se possível, senhor. Sente da presente, faça um 360 pela esquerda. É, o número 3 para pouso em Salvador, temos dois traços para sequenciamento na pista no zero. Ciente. Salvador, boa tarde, 4462, estabilizado, final do meio, no zero. 4462 azul, boa tarde, altímetro no zero no meia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa o tráfego, um Bravo Eco 36, realizando espera no setor norte, altitude 1.500 pés. Outro tráfego decolando agora da pista auxiliar, vai manter no litoral sul, altitude de 1.000 pés. Um Papa Alfa 32, os dois tráfegos não interferem na sua aproximação. Gente, 4462. Confirme. Azul 4065, da presente, direto bridge. Tomando a bola de bridge, o azul 4065. Autorizado, mantendo 1.500 pés, corredor Serra com a Estrada da Barra. Controle do São Salvador, aquele cordialíssimo boa tarde, Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, boa tarde, mantenha-se em condições usuais, 1.500 pés, corredor Serra com a Estrada da Barra. Pode ser o 2500, senhora? Aguarde autorização para ascensão 025. Aqui, então vai manter 1.000 aqui, correto? 1.500 pés, Vitor Mike Quebec. Correção 1.000 pés, Vitor Mike Quebec. Dá 1.700, Mike Quebec. 080 parou 050, gol 807. Pronto, Zona Salvador, boa tarde. Esse é o WebJet 5856. Bom, no 807, desça para 3.000 pés e ajuste no 0 no meio. 3.000 no 0 no meio, bom, no 807. Estou ali confirmando, é manter 1.000 pés ou 1.500? 1.000 pés. Afirma aqui, mantemos já 1.000 pés o mais que é bem. Full established on ILS, so Chanel 6314. Channel 6314, complete final and contact tower on frequency 118.95. 118.95, 6314, vai. Bom, Trono de Salvador, boa tarde. Esse é o WebJet 5856. WebJet 5856, boa tarde. Contato radar, saída Pulca, submantenha 350. A Pulca, livra a sessão 350, WebJet 5856. Papa Tango Juliette Serra Tango, autorizado subida para 2.500 pés, da presente autorizado destino. Out 1,500 feet, the type of the craft is Bravo Echo 36. Roger, looking for traffic number 2, and I will call you back when landing gear will be down 6014. Okay. Papa Romeo Delta Serra Alpha, reporte com visual com Airbus da Avianca na final da 1-0. Está bem a minha travessa aqui, senhor. Está visual com tráfego? Afirmativo. Tem condições de se enquadrar como número 2 para pousar... A intenção de pousar 1-0, confirmado, não é isso? Afirmativo. Sente, ingressa aqui na perna do vento da 1-0, o Delta Serra Alfa descendo para altitude de 1.000 pés. Reporta atingindo 1.000 pés. Sente, reporta atingindo 1.000 pés, Delta Serra Alfa. A intenção é girar uma base assim que o tráfego passar o travessa, ok? Aguardando a autorização. Afirmativo. Pode ser, vou chamar o seu princípio no 251, no secundário 3325, boa tarde. Gear down and lock 6314, full established. Ok, Chanel 6314, clear to land runway 10, the wind is 100 degrees with 1-2 knots. Clear to land 10 and we don't have traffic inside. Okay, now the traffic is approaching to downwind leg, altitude 1000 feet. No problem, clear to land, 6314. Salve, Salvador. Boa tarde, 4462. Azul 4462, autorizado ataque Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, 4462. Gente, Evan. Clear to Ilhéus, flight level 240, dial departure in Leda, Ilhéus, runway 10, first turn right, Skolky 5006. 396 down to 5, 050, confirm. Go 1396, send to flight level 050. Thank you, 050, go 1396. Tenta agilizando, por gentileza. 0.8 1208, reporte control, push on 6327. 6327, reporte.